Muito obrigado pelo respeito. Muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela consideração, pelos minutos de silêncio, pelas palmas e pelos aplausos e pelos gritos. E por esperar, e por ter paciência, e por ouvir um monte de coisa que a gente fala. O importante é nós, o importante é fé em Deus. É a amizade, morou? O orgulho próprio, ter coragem e disposição para lutar, não ficar chorando. O racismo, polícia, tal, foda-se, vamos passar por cima, nós é maioria, nós é forte. Firmeza total? É tudo nosso ou não é? A partir de amanhã vamos correr atrás? Vamos passar por cima das dificuldades? Vamos. Seja homem, seja você, mano. Não precisa andar armado, não. Seja homem, fala a verdade sempre. E honre seu nome, da seu pai e da sua mãe. Firmeza total, paz. Firmeza total. Firmeza total. Firmeza total, firmeza total. Firmeza total. Muito amor, Zona Sul. Muito obrigado. E aí, Grajaú. Bolsonaro do Gueto. Edinaldinho, Racionais. Rota de Colisão. Cartada final, Muralha Sul. Rosana Bronx. E aí, Paranapanema. Firmeza total. É desse e jeito. E aí, Vaz de Lima. Alvos da Lei. Vila Joaniza, Jardim Mia. E aí? Firmeza total, Jardim Eliana, Vila São José. Jardim Primavera, Pedreira. Jardim Apurá. Capão Redondo. Firmeza total, Vila Clara. Firmeza total, Jardim São Carlos. Firmeza total, São Jorge. Firmeza total, Favela da Paz. Firmeza total, Iporanga. Firmeza total, Vila São José. Firmeza total, Morro da Macumba. Firmeza total, Vila Joaniza. Sem palavra, Capão Redondo, Campo Limpo. Firmeza total, Vila Santa Catarina, Vietnã. Sem palavra. Esse foi um grande dia.